Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. João capítulo 4, versos 49 e 50. Com esse texto da palavra de Deus, meus amados irmãos, é com muita alegria, muito prazer, com muito carinho, que nós voltamos para falar nesta manhã. Nós estamos vivendo momentos especiais. O Espírito Santo tem se movido no meio do seu povo. Nós estamos caminhando com passos firmes, com convicção de que o que estamos realizando para Deus tem sido realmente algo que tem agradado os céus. Nós estamos vendo o fruto desse trabalho. Final de semana se aproxima, o nosso congresso está chegando e antes do evento do congresso temos ali no bairro Atlântico o encontro do departamento do Círculo de Oração. Domingo, 19 horas, grande abertura do congresso de missões. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, nós estamos falando a respeito do lar, da família. Falamos essa semana sobre fé, amor, paz. Falamos da mesma forma o desafio de um homem fazer uma mulher feliz. E hoje nós estamos trazendo um assunto de algo que aconteceu dentro dessa casa, desse lar. Um filho que adoece. A obediência está intimamente ligada à vontade. A todo momento, nos deparamos com situações que exigem uma tomada de posição e muitas vezes difícil ouvir uma ordem ou um conselho e colocá-la em prática sem nenhum questionamento. No texto que nós lemos, este pai de família, ele desenvolveu um sentimento de obediência e fez aquilo sem questionar. Primeiro, era um homem ocupado. Procure imaginar que aonde esse homem estava, em Cafarnaum, a distância de Canaã era de 50 quilômetros. Jesus estava na Judéia e ele vai desta cidade para Canaã da Galiléia. Veja que são 50 quilômetros. Procure imaginar o que passa no coração daquele pai que estava vivendo seus momentos difíceis com um filho enfermo. Primeiro, o estado de ânimo desse pai. Como é difícil esperar uma resposta. Segundo, é tão difícil ou é tão fácil, inspirador, nós lermos o Salmo 40, tranquilo, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou. Mas é difícil falar e viver essa palavra paciência. Na verdade, aquele pai de família ouviu nada mais do que isso: pode ir, o teu filho vive. Mas eu destaco aqui o desespero daquele pai. Vem antes que o meu filho morra. Como você que está me ouvindo reagiria diante de uma possível perda, e vendo que estava bem perto de você a solução, o que você, como pai que me ouve, está fazendo quando você vê a doença entrando na tua casa, a depressão entrando na tua casa, quando a droga ela está destruindo o teu lar, teus filhos? O que você está fazendo para afastar a morte da tua casa? Esse pai tomou posição. Ele tomou os meios cabíveis para impedir que a vida fosse eliminada do seu filho. Talvez nesta manhã eu preciso dizer a você: o que você está fazendo para afastar a falta de amor, para fazer com que esse amor volte a aquecer o coração? O que você está fazendo para impedir a falência do relacionamento familiar? O que você está fazendo para impedir a perda? O que você está fazendo para afastar a febre do teu casamento? Irmãos, esse oficial era um homem que tinha grandes responsabilidades. Ele era chefe de gabinete do rei. Era um homem ocupado, mas deixou tudo para atender uma prioridade: salvar o seu filho. Quando temos um interesse em alguma coisa, não há distância, não há impedimento, não há tempo ruim. E eu às vezes pergunto, quando as noites lindas, finais de semana bonitos, com eventos belos, aonde estão os irmãos? Às vezes a vida material tem feito mal para alguém, a prosperidade dela. Não deixe que a luta venha. Ouça a voz desse pastor, conselheiro nestas manhãs. Não permita que um golpe venha para você se acordar. Antes que aconteça, tome posição e venha para perto de Jesus. Não pense que foi fácil para aquele pai ouvir: vai, o teu filho vive. Deixar a presença de Jesus mediante um simples pode ir. O homem confiou na palavra. E é isso que eu tenho procurado nestas manhãs falar aos amados ouvintes. Nesta hora em que nós estamos ministrando aqui, o que está morrendo na sua vida? Isso que está morrendo pode continuar vivendo se você tomar posição. O importante é que você tenha coragem e não esconder, não silenciar. Tem pessoas que estão silenciando mediante a situação de miséria. Estão perdendo os filhos, estão perdendo o emprego, estão perdendo pessoas amigas, estão perdendo a saúde, mas estão encurraladas. Se algo vai bem, diga agora ao Senhor: amém, muito obrigado, Senhor. Se está sofrendo, se está algo trazendo desconforto, clame ao Senhor e Ele poderá dizer a você: pode ir. E esse ato de obediência vai fazer acontecer o milagre na tua vida. Não temos tempo para o cântico agora, porque eu quero é orar com você. Deus Pai, Deus Santo, eu tenho certeza naquilo que vivo e naquilo que prego. Nesta hora, Senhor, eu tenho convicção de que alguém, talvez com lágrimas, esteja nos ouvindo. Talvez parou um pouco até de dirigir, encostou o carro. Ou alguém no interior, encostado ao seu manuseio de trabalho, a sua enxada, a sua máquina, a sua louça, para orar comigo. Deus, chega antes no dia do mal, antes que esse casamento se acabe, antes que esse filho morra na droga. Meu Deus, eu clamo a Ti, Jesus, chega agora com a Tua palavra de misericórdia e salva essa situação. Em o nome do Senhor, eu oro ao Deus dos céus, agora e sempre. Amém e amém.